Recém saímos de São José do Goiabal e chegamos aqui na usina de reciclagem que se chama... Usina de reciclagem. A usina não é a usina de reciclagem. Como é que é o nome do negócio? É a usina Valeriano Correia, né? Usina reciclagem. E como é que funciona a usina aqui? Chega de tudo? Como é que é? Não, chega de tudo. Aqui a gente apenas trabalha reaproveitando, né? A gente, o que reaproveita, a gente vende, tem o encaixe, e o que não presta, a gente leva para o aterro sanitário, né? Trabalhamos com vários tipos de aterro sanitário, porque são vários tipos de coisas que a gente trabalha com ela. Aí o que é aproveitado, a gente vende, e o resto a gente só conserva, né? As valas, conserva as valas hospitalares, as valas de rejeito, né? São as coisas que a gente pode trabalhar com ele, como o adubo, né? Que é o adubo orgânico que a gente aproveita para florestamento, para esse tipo de coisa, de mesmo para a hortaliça, né? Porque é um adubo que tem muito mercúrio e pode atingir o solo, né? E são poucas coisas, que por enquanto, porque a usina, ela não é a usina do primeiro mundo, ela é simplesmente um começo de reciclagem, né? Quando a gente pudesse ampliar mais, e aí a gente vai ter mais recursos para o vidro, né? Para outros tipos de material que a gente ainda não reaproveita, né? Foi igual o vidro. E outros devidos, igual pilha, que é uma coisa que é muito perigoso, né? Que a gente trabalha com muita atenção sobre essas coisas, para que a gente não atrapalhe mais o terreno do jeito que está, né? Então, o nosso solo, nós, posso fazer para nós preservar, a gente preserva, né? Somos as coisas que de mais desenvolvimento que a gente tem no momento, são essas, né? São a coleta seletiva, né? Que a gente trabalha à tarde, que já é um tipo de reaproveitamento de lixo diferente, né? E o que a gente pode fazer para deixar a cidade limpa e a saúde mais estável de cada um, a gente faz, né? O nosso objetivo são esses, né? Eu digo mesmo, já vou fazer 20 anos que eu trabalho aqui. Como é que é o nome da senhora? Meire. Há 20 anos que eu já vou fazer dia 3 de agosto, faz 20 anos. Um trabalho muito agradável, um trabalho que tem que ter cuidado, né? E trabalhar com o PI, tudo adequado. O que é PI? O PI é luva, vental, máscara, bota. E final é só isso mesmo. Os máximos cuidados que eles têm com nós aqui, da alimentação, que é o leite que nós tomamos de manhã, de tarde, por devido da química do lixo, que tem 22 qualidades de doença na reciclagem, quando abriu no início. Mas, tirando disso, nossa cidade ganhou muita saúde, por isso. Ganhou muita saúde, que era um lixão exposta assim, perto de uma creche, e na época era o nosso prefeito, era o Peron. Aí ele teve essa ideia de abrir essa reciclagem aqui com nós aqui, puseram nós aqui. Nós somos uma equipe aqui, um trabalhador, dedica nosso trabalho para a população. E no mais, nós trabalhamos com amor, com muito carinho. O prefeito nosso é muito bom, dedicado, que agora é Beto. E muito forçado para nós, puxa para nós aqui. E somos as mães família, os pais família, tudo trabalhador. E no mais, obrigado. É isso. E como que vocês acham que o trabalho de reciclagem, de separação do lixo, pode ajudar no processo de regeneração do Rio Doce e das outras águas da nossa bacia? Ah, menina... Pelos meus sentidos, que igual nós trabalhamos assim no lixo, evitar jogar, é proibição, né? Jogar as coisas no rio, no rio que corre ali na nossa cidade, que é uma sacolinha, para não dar enchente. Quando vinha na época da chuva, agora já é época mesmo, não jogar porcariada no rio. Que ter a reciclagem é para isso, né? Para colher, fazer a coleta para nós trabalhar. E ter um rio saudável. Igual no rio nosso está morto, não sabe quando ele volta ao normal, mas ele, de qualquer maneira, ele afetou nossa cidade aqui, ó. Que ele é vizinho nosso aqui da nossa cidade. E no mais, a reciclagem é muito bom. Essa cidade evita muita doença, doença que contamina, que na época era muita doença. O lixo era muito exposto, muito mosquito, muita porcariada. O prefeito empenhado com nós, com o funcionário e a área da saúde. Agora, vem essas coisas do hospital, que vem do, assim, da farmácia, já vem tudo já numa caixa separada, que não cai ali no nosso o lixo no que nós trabalhamos dia a dia, né? Para não ter um acidente de corte de um caco de vidro, umas agulhas. Mas nosso trabalho é muito bom. Muito bom. Gratidão pelas tuas palavras, viu? Baita guerreira do Rio Doce. Como assim? Guerreira do Rio Doce são aqueles que trabalham pela regeneração. Para aquilo que faz bem, para a saúde de todo mundo. Isso. Aí... Então a senhora é uma guerreira do Rio Doce. Obrigada. Que faz dó, né, que é ver o rio morto. Tá completamente morto, né? Eu ainda sinto a vida dele. Ele vai voltar. Mas ele vai ressuscitar. Vai, sim. Ele vai ressuscitar, se Deus quiser. Vai demorar. Mas nós temos a pessoal trabalhar com amor, assim. Ter um plantio, fazer um plantio do verde para não acabar a natureza. Tem teu ditado, é o homem que acaba com a natureza, né? E hoje nós, com as escolas, tudo tem empenhado para isso, para nós restaurar tudo de novo. É isso aí, tamo junto. Nós estamos juntos e misturados. É, se Deus quiser. Viva! Viva a vida. Viva a vida.